DJ Murilo Mix. Detonando todas pra você dançar. Pra você dançar. Ele não vai não. É o Murilo Mix, porra. Sofrimento em cada oração. E quando tudo era escuro, teu toque me trouxe luz. E hoje em dia o teu beijo é a força que me conduz. Eu não sabia que os anjos desciam até o dia em que eu te conheci. E todos aqueles que me luz. E hoje em dia o teu beijo é a força que